Falamos neste momento com o prefeito Daisson Maciel da Silva sobre um assunto que interessa principalmente os jovens patrulhenses. Na sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião entre um grupo de estudantes universitários e o senhor, seu gabinete. E lá foi tratado principalmente a questão do auxílio ao transporte universitário. Que pé anda essa situação? O que o senhor pode comentar sobre isso? Bem, em primeiro lugar, foi extremamente agradável esse encontro na sexta-feira, porque me surpreendeu bastante a quantidade, né, de alunos e muitos até servidores municipais interessados e empenhados nessa causa. E eu acho que o primeiro ponto, né, importante foi dado, né? O primeiro passo importantíssimo é os estudantes se organizarem numa única associação, de modo que a gente possa contemplar todos os alunos que estudam fora do município, não só aqueles que estudavam, por exemplo, na Unicinos. Uhum. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto positivo. O segundo, agora nós vamos constituir um grupo entre o Poder Executivo e os estudantes para poder viabilizar a questão financeira. Uhum. Ah, mas de qualquer forma vamos atender, vamos ver o que nós podemos realmente colocar como recurso de apoio aos estudantes em função de levantamentos que os próprios estudantes vão apresentar à administração quanto ao número de alunos que estão estudando fora do município, quais os alunos também que querem realmente assumirem compromisso com o município, que vai ter que ter reciprocidade, né? Nós não podemos passar o recurso se o município não receber depois a prestação de serviço dos próprios alunos nas suas diferentes maneiras. É uma contrapartida, uhum. Né? Então, essa comissão, acho que ela vai ser soberana nessa discussão, mas, de qualquer forma, nós tínhamos um compromisso ainda quando candidatos, né, agora na reeleição, em ajudar os estudantes, e o passo acho que está sendo dado. Da mesma forma, estou encaminhando a escola de ensino médio no ensino normal magistério, né, Escola Estadual Santo Antônio, uhum. O compromisso de absorver parte dos estudantes que têm o estágio como obrigatório na sua atividade, porém não era remunerado. Perfeito. Nós vamos usar esses estagiários na rede de educação infantil do município e eles serão, num período de 6 meses, remunerados por estarem fazendo estágio conosco. Então, são compromissos de campanha que a gente já está começando a fazer a discussão, independente de ter assumido o mandato. Mas, uhum. Em 2009, com toda certeza, tanto os alunos do magistério da Escola Estadual Santo Antônio, quanto os estudantes das diversas faculdades, realmente colaborar na questão do repasse financeiro ao pagamento do transporte desses alunos às universidades e às faculdades. Uhum. Participaram também da reunião essa dos universitários, no caso, pessoal do setor de compras, do setor de finanças, da Secretaria de Finanças e da Educação. Te pergunto o porquê de englobar todos esses profissionais, esses servidores. É porque todos os setores vão ficar envolvidos, né? Na verdade, uhum. A Secretaria de Educação tem como responsabilidade o ensino fundamental e a educação infantil. Uhum. Não tem sob sua responsabilidade o ensino médio. Né? Mas nós estamos transportando os alunos do ensino médio que moram no meio rural, para também frequentar seus estudos. E agora queremos incorporar também a Secretaria de Educação nesta ideia de também auxiliar os estudantes do ensino superior, já que temos aqui uma universidade e agora, né, aqueles que não estão na nossa universidade, né, ou pelos cursos que serão agora aplicados no município, que é a área das engenharias, nós também estaremos por algum período, né, realmente contribuindo com os estudantes que moram fora. E vai ter que ter todo o acompanhamento físico e financeiro e envolve aí setor de compras, uhum. Enfim, tem todo o controle. Por isso chamei, né? Então estava lá também o assessoria jurídica da prefeitura, porque isso, tudo exatamente. Isso tem que ser legalizado, né, através depois de um convênio entre o município e, né, os estudantes universitários através da sua associação. De qualquer forma, estamos aguardando agora, né, a aprovação do estatuto da associação nos órgãos oficiais para depois então poder nós, né, com o regimento interno que os alunos vão estabelecer, poder fazer o convênio e repassar o recurso para vocês possam realmente usufruir deste privilégio, né, tendo em vista que hoje é difícil estudar fora, está muito caro. Uhum. Além da mensalidade, ainda tem mais o transporte, né? E os alunos com muita dificuldade, às vezes fazendo 2, 3 cadeiras, o mínimo que possível, né, para poder fazer seus estudos, às vezes levando mais de 10 anos para poder concluí-lo, em decorrência das dificuldades em pagar a passagem e, ao mesmo tempo, pagar a mensalidade do ensino. Seria, inclusive, um incentivo a, de repente, fazer mais cadeiras, né? Um valor mensal e fizer só duas cadeiras por semana, é uma coisa. Agora, se eu vou passar um valor mensal e for mais cadeiras, certamente você não se deslocar mais, né? Sim. E, portanto, né, teria um custo maior. Por isso que nós precisamos realmente ter a frequência dos alunos, né, durante a semana e, por consequência, no mês, na escola, a garantia que ele terá a frequência e, ao mesmo tempo, né, saber, né, qual é o valor que vocês realmente, estudantes, pagam para se deslocar até Canoas, deslocar até São Leopoldo, deslocar até Osório, deslocar-se até Taquara, deslocar até Gravataí, alguns deslocar-se às vezes até Torres, a Uber em Torres, enfim. Isso a gente tem que realmente ter esse balanço, esses dados fornecidos por vocês, para a gente ter uma ideia ainda do custo mensal desse transporte e ver qual é a contrapartida percentual que o município poderá repassar aos estudantes. Um ponto interessante que foi comentado durante a reunião era um certo receio, inclusive, dos universitários quanto a essa contrapartida. E aí foi citado que, na verdade, uma das maneiras seria a formulação de projetos, inclusive para os próprios jovens usufruírem. É, exatamente. Nós temos aqui em Santo Antônio ter políticas públicas de gestão aos jovens, né? Porque realmente as alternativas dos jovens aqui em Santo Antônio são muito poucas, né? Na Cidade Alta, às sextas-feiras, às vezes o sábado, o Bar Porão, né? E na Cidade Baixa, no domingo ou no feriado, ficar às margens da RS-30. Então, eu acho que os próprios jovens, né, podem, né, estabelecer parceria com o município, apresentando propostas e ideias, né, que seria a contrapartida. Sim. Quem está estudando enfermagem, de repente, ou algum curso relacionado à saúde, numa campanha, né, de vacinação, poderá colaborar também, estando ali, né, dando a sua prestação de serviços em contrapartida ao auxílio financeiro que está recebendo o município. Essa é a ideia, realmente, que haja a contrapartida, né, naquelas áreas que realmente entendemos importantes, na questão do meio ambiente. Quem vai fazer, né, algum curso de biologia ou correlato, enfim, associado à questão ambiental, poderá fazer um mutirão de limpeza aí, né, aqui, né, da Vila Passo da Figueira, de outras localidades, Rio dos Sinos, enfim, no Evaristo, tantas localidades aí que nós tem já escolas muito fortes e poderá se agregar a esses estudantes com ideias, projetos, para que realmente o meio ambiente seja preservado. Esse convênio precisará ser aprovado pela Câmara? Convênio não. Nós temos que estabelecer, talvez, a esta possibilidade, isso sim, um projeto de lei à Câmara, onde o município ficaria autorizado a repassar recursos financeiros para o ensino superior. Porque o ensino superior não é de responsabilidade do município. Como nós não queremos ser parceiros, é provável que a Câmara... É provável não, a Câmara deverá autorizar, né, o uso do orçamento do município também para esta finalidade, portanto a Câmara é soberana nisso. Este foi o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daisson Maciel da Silva, falando sobre o transporte universitário do município e o auxílio que a prefeitura pretende dar aos estudantes. Direto para o blog experimental da disciplina de jornalismo online, Thiago Vargas.